com Flávio Breiner. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Breiner, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. Olá, professor, qual vai ser o tema do programa de hoje? Olá, William, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Conversa com Flávio Breiner, um programa veiculado pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. E hoje nós vamos conversar com o ex-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Anísio Brasileiro, que é professor também do Departamento de Engenharia, Engenharia de Transportes e tem doutorado e pós-doutorado pela Universidade Politécnica de Paris, na Université de Pont-et-Chaussée, Paris, uma das altas escolas da Universidade Francesa. Professor Anísio Brasileiro, seja muito bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, caríssimo amigo, professor Flávio Breiner. Cumprimento nossos jornalistas, né, estudantes, William e Catarina, e agradeço o convite, né, estarmos aqui na Rádio Paulo Freire, né, o patrono da educação brasileira, e estou à disposição, Flávio, William e Catarina. E aos ouvintes, né, da rádio que nos ouvem nesse momento. Muito obrigado, Anísio. Anísio, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: você foi reitor por 2 mandatos da Universidade Federal de Pernambuco, com todas as dificuldades que a gente pode imaginar o que significa administração pública num país como o nosso. E a gente está vendo hoje a universidade, não somente aqui no Brasil, eu tenho acompanhado um pouco os debates, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e observo que há ataques sistemáticos, não somente de natureza ideológica, institucional, financeira, à instituição universitária. Como se a sociedade estivesse, de certa forma, cansada dessa instituição. Eu não sei se eu estou me expressando corretamente, mas uma espécie de cansaço da instituição universitária, o que terminaria por colocar em risco o seu próprio futuro institucional. Como é que você vê isso, Anísio? Olha, Flávio, eu sou naturalmente uma pessoa otimista, tá? Então, é da minha natureza, não é? Então, eu compreendo que a instituição universitária, como nós sabemos bem, ela existe no longo prazo, não é? Se nós tomarmos a Europa como exemplo, ela vem aí do século XI, né, com as universidades de Paris, Londres, Alemanha. E a universidade, Flávio, ela sempre busca responder, adiantar-se aos problemas que aparecem na sociedade. Então, foi assim, né, na passagem da época mercantil para a Revolução Industrial, não é? Quando as universidades se criaram, as escolas de engenharia se criaram, as faculdades de arquitetura, as áreas de ciências atuariais e as áreas de humanidade, né, com a história, com a sociologia, com a ciência política. E foi assim também durante a Revolução Industrial, né, da passagem do século XIX para o século XX. E foi assim também no pós-Segunda Guerra Mundial, quando a universidade, né, no mundo, e na Europa, Estados Unidos e no Brasil, ela foi capaz, aqui no Brasil, por exemplo, de se reestruturar, não é? A partir das faculdades isoladas aqui na UFPE, a Faculdade de Direito, a Escola de Engenharia, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Enfermagem, e se agruparem, não é, na Universidade do Recife, que viria, né, posteriormente, nos anos 1970, a se transformar na Universidade Federal de Pernambuco, e assim o foi nas universidades federais do Brasil, que constituem o esteio do conhecimento e do desenvolvimento científico. Então, a universidade, ao longo da sua história, evidentemente que ela enfrenta momentos de incerteza, ela enfrenta momentos de enormes dificuldades, sobretudo quando os governantes, né, eles não compreendem, eles não aceitam a importância do conhecimento, não é, a importância da ciência, não é, para resolver os problemas da humanidade. Então, uma universidade, é verdade, no mundo inteiro, ela está hoje submetida a uma tensão, não é? De um lado, a lógica neoliberal, né, o modelo de desenvolvimento, que gera enormes desigualdades entre centros e periferias, não vê, né, a importância da universidade, ou, ao contrário, busca, não é, por exemplo, privatizá-la, busca mercantilizá-la, busca inserir, por exemplo, o ensino pago. Então, isso é o risco que vem do modelo neoliberal que existe no mundo e, particularmente, é o que nós temos visto no Brasil nos últimos anos, sobretudo nos últimos 6 anos, não é? E, sobretudo, nos anos recentes, quando os governantes eles negam, né, a importância do conhecimento, a importância da ciência. Então, esse é o risco permanente, o risco da mercantilização do ensino, né, e é o risco da não aceitação, por exemplo, no caso dos reitores, né, da eleição pelos reitores das universidades e dos institutos pela própria comunidade, que lhes dá uma legitimidade, e, evidentemente, uma incompreensão de parcela da sociedade de como é importante a parceria, a articulação entre a universidade e a indústria, entre a universidade e a sociedade como um todo. Então, isso é o lado da resistência, não é? Por outro lado, Flávio, há o lado, né, da universidade no mundo e no Brasil, ela resiste porque ela tem uma perenidade no tempo, e eu acho que no momento atual, sobretudo da pandemia para cá, o meu sentimento é que a universidade, enquanto instituição, ela se fortaleceu no mundo, não é? E ela se fortaleceu no Brasil. Embora nós tenhamos, não é, contextos adversos, tanto no mundo e particularmente no Brasil. Por que ela se fortaleceu? Um exemplo concreto foi a questão da vacina, não é? Enquanto que se passava anos para descobrir uma vacina, a mobilização das universidades, de governos que compreenderam a importância da ciência e da indústria farmacêutica, por exemplo, levou a que, em um ano, nós tivéssemos a vacina oriunda da China, a vacina oriunda da Inglaterra, 2 vacinas oriundas dos Estados Unidos, e aqui no Brasil nós tivemos o Instituto Butantan em São Paulo e a Fiocruz, que foram capazes, né, de construir uma cooperação em um cenário adverso para que nós tivéssemos a vacina e pudéssemos enfrentar a pandemia, que não é outra coisa senão o ataque, né, do ser humano à natureza. Então, eu diria que Flávio, a gente vive numa corda bamba, não é? A gente resiste enquanto universidade, mas, ao mesmo tempo, a gente se projeta, e a universidade, no caso especificamente do Brasil, ela percebe, eu acho, hoje, a importância. E aí eu posso, digamos assim, detalhar um pouco mais os elementos, né, de um projeto de desenvolvimento para o Brasil e da importância da universidade. Mas é uma luta constante, por isso que a gente tem que buscar a forma de parceria, formas de associação com os movimentos sociais, com as representações da sociedade, para que nós possamos ser defendidos em momentos de crise. Ok. William, você tem uma pergunta a fazer ao professor Anísio? Tenho sim, Flávio. Anísio, você foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco durante 2 mandatos e passou por 3 governos federais entre 2011 e 2019. Qual foi a principal mudança que você observou nesse período? Olha, eu diria que foi importante, William, você lembrar, porque em 8 anos, né, nós enfrentarmos 3 presidentes não foi uma coisa simples, não é? Nós contamos para isso, durante os 8 anos, com uma universidade, e aí, ao elogiar o UFPE, eu elogio a universidade brasileira, porque a UFPE é parte, né, de um conjunto de mais de 60 universidades, né, 67, em torno da ANDIFES, né, que é a Associação Nacional dos Reitores. Nós fomos capazes, nesses 3 mandatos, nesses 3 momentos, de nos mantermos, não é? De nos mantermos e estarmos preparados hoje, né, para o novo desafio que virá proximamente com a retomada de um projeto de desenvolvimento. Eu diria que as descontinuidades, né, elas foram um desafio muito grande, e a universidade ela trabalha com projetos de mais longo prazo. Durante os governos, né, do presidente Lula e da presidente Dilma, as universidades elas tiveram um diálogo, elas tiveram uma cooperação, não é, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, onde o nosso professor Sérgio Rezende foi o ministro da Ciência e Tecnologia, o nosso ex-reitor, professor Amaro Lins, foi diretor da Secretaria de Educação Superior do MEC. Então foram dois governos que possibilitaram, né, uma expansão, não é, da interiorização da universidade. Nós temos hoje os campi de Caruaru, de Vitória, a Federal Rural está em várias cidades do estado de Pernambuco. Nós tivemos a interiorização, nós tivemos a lei das cotas, né, William, que é algo extremamente importante, democrático, né? Então, a universidade de hoje ela espelha, né, a diversidade da população brasileira, isso é extremamente importante. E nós tivemos, né, durante esse período, uma força, né, da pesquisa, da pós-graduação, e que colocou o Brasil na 13ª posição no mundo do ponto de vista de pesquisa e produção científica. Então foram conquistas importantes que sofreram, né, evidentemente, descontinuidades, né, nos governos seguintes, mas como nós tínhamos projetos, como as nossas equipes, né, de servidores técnico-administrativos são muito competentes, os projetos que nós tínhamos, nós conseguimos com dificuldades, não é? De uma instituição para outra, que esses projetos continuassem, e nós entramos, né, sobretudo nos últimos 4 anos, numa fase de resistência, né? Resistência, William, pela dificuldade, né, de estabelecimento de laços, né, de diálogo, de uma relação de confiança, pela posição de que as por exemplo, pela dificuldade orçamentária, isso começou a acontecer a partir do impeachment, né, da presidente Dilma, injusto, considero a história julgará, não é? Então, uma redução dos níveis de orçamento, não é? De modo que, por exemplo, na área da ciência, tecnologia e inovação, né, que permite articulação com as empresas e com as organizações da sociedade, o Brasil hoje, em 2022, ele investe cerca de 1% do PIB, não é, em pesquisa e desenvolvimento. Quando países como Israel e a Coreia do Sul, por exemplo, investem mais de 4%. Ao mesmo tempo, o grande problema nesses últimos anos tem sido os cortes orçamentários, né? O contingenciamento dos recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? Que dificulta e põe em enorme risco, William, todo o patrimônio, né, que construído com muito esforço, com muito sacrifício, né, a partir do financiamento público, né, através do CNPq, através da CAPES, através da FINEP, que é o risco, né, de desestruturação dos laboratórios de pesquisa, ao mesmo tempo em que as cotas elas permitiram o ingresso, né, de estudantes, né, com vulnerabilidade social nas universidades, que precisam, né, de bolsas, que precisam, né, de casas de estudante, de restaurantes universitários, e que precisam de que haja um projeto de desenvolvimento que gere empregabilidade. Eu diria que hoje o grande desafio, não é, para os próximos anos no Brasil, é construir a empregabilidade. Então, esses 8 anos da nossa época, que é a época dos reitores do Brasil inteiro, eles tiveram descontinuidades, mas nós tivemos a capacidade, a instituição universitária, não é, com a pandemia, não é, com a lei das cotas, com as políticas acadêmicas, como, por exemplo, o nosso Instituto de Oceanografia da UFPE, de políticas voltadas para a preservação do meio ambiente, não é, nós temos resistido. E acredito, William, que a sociedade ela compreende esse papel estratégico, né, do conhecimento, da ciência, da tecnologia, e eu estou convencido de que, em um novo projeto de soberania nacional, as universidades deverão voltar a ocupar um papel estratégico. Anísio, já que a gente está falando de resistência, você acabou de assinar, junto, inclusive, com o professor Amaro Lins, um documento dos ex-reitores das universidades federais sobre a democracia, junto com o documento que foi publicado na USP sobre a inspiração do professor Godofredo da Silva Teles, e um documento que reafirma, digamos assim, o compromisso da universidade com a democracia. Quer dizer, a pergunta que gostaria de fazer a você é: a gente faz sempre uma relação do conhecimento com a universidade, da ciência com a sociedade, como uma universidade que dá respostas às grandes solicitações, aos grandes problemas que são colocados, seja no mundo da produção, seja no mundo da reprodução, seja no mundo do conhecimento, seja no mundo da estética, seja no mundo da produção literária, etc. A minha pergunta é: como poderia ficar mais claro para a sociedade esse papel que a ciência produzida pela universidade exerce para o fortalecimento e a preservação da democracia? Há, de fato, uma relação entre ciência e democracia? Acredito que sim, Brian. Se nós formos olhar as experiências no mundo inteiro, nós vamos observar que os governos autoritários, né, os governos autocráticos, os regimes ditatoriais, eles atingem imediatamente, em primeiro lugar, as universidades. Isso é, historicamente, a gente tem exemplos no mundo inteiro. Por quê? Porque a universidade, Brian, nós sabemos, e você é extremamente importante como educador, não é, de um centro de educação que é o nosso, a universidade ela desenvolve o espírito crítico, não é? A universidade ela só se pode gerar conhecimento a partir, não é, das hipóteses de pesquisa, não é, dos estudos nos laboratórios, e que eles carregam um grau de incerteza, como nós sabemos, e que é preciso que haja os investimentos em educação básica, não é, na escola pública, na educação superior, e são investimentos que só quem pode fazer é o Estado, é a instituição Estado, porque são investimentos de longo prazo e que os retornos se dão à medida em que há canais de comunicação entre a universidade e as várias instâncias da sociedade. Então, eu diria que são sinônimos, não é? A democracia, não é? O respeito à diversidade, a luta contra todas as formas de violência e de racismo, não é? E a democracia e o conhecimento, porque o conhecimento ele é crítico, não é? A universidade ela tem uma autonomia, né? Ela não paira acima da lei, ela não paira acima da Constituição, mas ela tem que exercer a liberdade de cátedra, a liberdade de expressão, não é? O conflito do ponto de vista das ideias, porque é isso que faz o conhecimento se desenvolver e, com isso, a sociedade, a população construir, Flávio, William e Catarina, a sua cidadania. Esse é, eu diria, que é um elemento crucial para o futuro, nós termos a cidadania, né, a noção de cidadã, a noção ética imbuída, né, e internalizada pela nossa população. Então, a relação existe e por isso que só pode haver... Agora, quais são os canais de comunicação que você perguntou, não é? O Ministério de Ciência e Tecnologia, eu dou um exemplo, no governo, no período em que Sérgio Rezende foi ministro, criou uma diretoria de inclusão social, não é? Que foi inclusive um professor da física, não é? Lá da UFRJ, o professor Ildeu, que desenvolveu toda uma política, não é, de popularização da ciência. Há exemplo, Flávio, do que nós temos aqui com o Espaço Ciência, né, com o nosso professor Pavão, e com, por exemplo, a Academia Pernambucana de Ciências, do qual eu tenho a honra de ser o atual presidente, nós temos, não é, uma programação com a CBN, onde uma vez por semana, não é, um pesquisador de qualquer uma das áreas do conhecimento chega e explica, não é, e conversa com a população sobre problemas, não é, concretos. A exemplo do que você tem feito, não é, nós temos feito com a nossa rádio Paulo Freire. Então, eu acho que é um desafio, Flávio, a universidade, através dos projetos de extensão, não é? Através da cultura. A cultura é um elemento crucial, não é? E o Brasil é o Nordeste, os pontos de cultura, né, da época do ministro Gilberto Gil, não é? Os projetos pré-acadêmicos, não é? As interações com os movimentos sociais, não é? Nós fizemos o segundo encontro do MST na universidade, na época ainda do reitor Amaro Lins, e foi algo extraordinário, porque são identidades, não é? São culturas, os projetos em todo o interior do Brasil ligados à educação dos jovens no campo. Então, eu acho que a extensão universitária brasileira ela é extremamente rica, né? Nós podemos dar inúmeros exemplos, né, de interação, né, de parceria através das tecnologias sociais com a população. Agora, isso aí não é simples, né? Isso é um projeto, uma atividade difícil, requer tempo e requer apoio. Requer apoio do governo federal, através de suas agências, requer apoio dos governos estaduais e, sobretudo, Brian, algo muito importante é a interação com as cidades, né? O Brasil tem mais de 5.700 municípios, é onde vive a população, ela não está em Marte, ela não está em outro planeta, ela está no planeta Terra, enfrentando problemas de desemprego, problemas de chuva, né? Agora, por exemplo, algo extremamente bacana, a FACEP, né, com o professor Fernando Jucá, que é o secretário de Ciência e Tecnologia, lançou um edital voltado para enfrentar o problema climático, o problema das chuvas, né, que acontece periodicamente, associando empresas, associando municípios e os conhecimentos da universidade. Acho que são alguns exemplos, né, que nós podemos citar dos projetos de extensão. Um outro exemplo importante é o desenvolvimento, a integração da universidade com a indústria brasileira, com a Petrobras. A Petrobras não é apenas uma empresa de energia, de petróleo, a Petrobras é uma empresa de desenvolvimento, né, científico, ela vem desde o tempo de Vargas, né, num projeto de soberania nacional. Então, há no Brasil inteiro uma interação entre as universidades, o centro de pesquisa da Petrobras. E outra coisa, para fechar, a importância do centro de educação. Eu queria reforçar, né, a formação dos professores, né, a formação das licenciaturas, os projetos PIBID, né, que são os estudantes da licenciatura que atuam nas escolas públicas dentro de uma visão integrada entre os vários níveis da educação. Então, nesse caso, para a gente terminar, faltam apenas 2 minutos, eu acho que você concordaria comigo quando eu defendo já há algum tempo que a universidade não é exatamente um lugar para onde a gente vai, nem um lugar onde a gente vai passar um tempo de nossas vidas, nem um lugar onde a gente vai ganhar a vida mais tarde como profissão. Mas a universidade, é isso que eu defendo, a universidade é um modo de vida. E esse modo de vida significa a nossa capacidade, a nossa prontidão, a nossa disposição para regular os conflitos humanos, como na antiga polis grega de Péricles, através da palavra argumentada e, sobretudo, através da palavra crítica que o nosso patrono Paulo Freire, que dá nome à nossa rádio, tanto defendeu. Eu sou de pleno acordo, Brian. Inclusive, eu acho que você uma vez disse que a profissão mais sublime, né, a profissão, a atividade humana importante, né, e de que você muito se orgulha, é ser professor. Né? Porque se nós somos professores e nós somos imbuídos, né, do espírito Paulo Freire, nós somos todos estudantes. Nós entramos em sala de aula para aprender, né, William? Aprender contigo, né? Porque você traz um conhecimento oriundo da tua história e a gente também passar aquilo que a gente aprendeu. Então, é essa interação entre conhecimentos que faz a extensão universitária e que faz de Paulo Freire o patrono da educação brasileira. Anísio, estamos terminando mais uma edição do nosso programa Conversa com Flávio Braine, um programa sobre cultura e educação veiculado pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Eu quero agradecer, em nome de todos os nossos ouvintes e em nome da Universidade Federal de Pernambuco, a aceitação desse convite para conversar com a gente sobre a universidade e seu futuro. Muito obrigado, Anísio, e uma palavra final para os nossos ouvintes. Resistência e democracia. Novos dias virão e a universidade continuará a cumprir o seu papel estratégico como um pilar para o desenvolvimento e para a redução das exclusões sociais. Muito obrigado, William. Anísio, a gente ainda tem mais um tempinho rapidinho, então eu queria encerrar esse programa perguntando por que precisamos defender a universidade pública? Precisamos defendê-la porque, através da universidade pública, interagindo com a educação básica, não é? Com a educação tecnológica, que nós podemos construir um projeto de nação. Só há projeto de nação se ele estiver fundamentado na ética, na cidadania e na inclusão social. E isso só acontece através do conhecimento, através da ciência. Muito obrigado, Anísio. Até logo. Muito obrigado. Até breve. A produção e roteiro desta edição foi do professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner, junto com os estudantes da UFPE, eu, William Araújo, de Jornalismo, e Everton Martins, de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. Edição Catarina Polônio. A música tema é de composição e execução de Flávio Breiner. Esse programa fica disponível nas plataformas de podcast. Tchau e até o próximo Conversa com Flávio Breiner.